ligado com a mulher e tal. Solta fera, meus DJs! Minha mulher começou a cução. Vamos lá, pressão, comecinho do tigre. Zé da Horta, coisa boa, começando, hein. Vamos lá. Viu, viu. Que eu tô obrigado com a mulher. Não, eu fui pra fuga. Tá, fui, vai, na roda, é uma. Fui, vai, na roda, é uma. Fui, vai, na roda, é uma. Eu fui pra fuga. Então, fui pra fuga dela. Partiu a roda, é uma nela. Ui, partiu a roda, é uma nela. Fui, partiu a roda, é uma nela. Tá sentindo pressão? Tá sentindo pressão? Vai pro pop line. Tá sentindo pressão? Segura a bicada, menina danada, no ninho do agarrar. Eu vou te agarrar. Eu vou te agarrar. E bom, brigando! Aqui no 5G, sua primeira dama! Os Eternamente também estão na área! Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Paredão Tigre Sound. Paredão Tigre Sound. Me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando no som me deu onda. Que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. O pai te ama. Bora no batidão, bora, bora no batidão. Daqui a pouquinho tem mais Pedrinho Mix detonando. E a gente vai pra cima, bora, bora, bora pra cima, assim, né? Detonando, detonando, bora. Vamos lá, meu DJ Maestro Pedrinho Mix. Tá na hora de chamar o fera pra endoidar a galera. Na vida o som voltou. Já já ele! Poderoso Ruby. E aí, ó? Na vida o som voltou. Bora, Tuíra, boy. É o poderoso Ruby. É Tuíra. Vem curtir com a nave, vem pra cá. É Tuíra. Olha a vida do Pedrinho. Eu sou o manso. Vem pra cá se divertir. Na vida o som voltou. Como é que é, hein? Eu sou o manso. Poderoso Ruby. Te juro que eu não entendi. Então depois tu entende e vou soltar tudo. Agora tudo mudou, já ficou no meu repertório. Endoida, endoida, endoida, descobre a de laboratório, laboratório. Daí, produtora Matrix! Agora tudo mudou, já ficou no meu repertório. Alexandre Pressão, Alexandre Pressão. Laboratório, agora tudo mudou, já ficou no meu repertório. Endoida, endoida, endoida, descobre a de laboratório. Descobre a de laboratório, que agora vou mandar. O bagulho já ficou doido e a chapa vai esquentar. Só tem cara desguiado com as cobras aqui do lado. Esses são os seguidores, Hot Valley, tá ligado? Nós já está porque nós pode, a nossa firma é forte. DJ Pedrinho Mix, DJ Thiaguinho Top. É a carreta Hot Valley, esse é o cachorro louco. Com DJ Tuíra Boy e meu mano DJ Gorro. Eu vou falar bem lentinho que é pra tu entender. Cuidado do cachorro louco, agora vai te morder. O bagulho ficou doido, vem comigo então repete. Indo, indo, indo, indo. Vai, vai, vai, vai.

Como é que é, distrito? Fusão entre Bora, meu tigre. O interpretador da natureza e as tecnologias mais avançadas em áudio do mundo. Transformando numa fera cibernética. Bem-vindos ao Paredão Tigre Sound, o fera da galera. Tu não é legal, ai, ai, DJ, isso... Peraí, essa porra. Vamos lá, regularizando bacana, que coisa boa, estamos aqui chegando no campo do Zé na Horta e nessa feita bacana, a sensação do momento chega pra começar a esquentar um pouquinho esse clima gostoso e o maestro já tá aqui com vocês, agora né, Brasil? Tudo ok? Pra gente começar, chama aí, maestro! Segura, Pedrinho Mixer! Solta a fera! Só se for agora! Isso não é legal. Não é. Ai, DJ, isso não é legal. Já! Apaga a luz. Quem tem isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar em Brasília. Olha o aquecimento. Vamos chegando. O passinho caqueado no gingado. Senta. Pura, que delícia. Senta. Vai, a pretinha tá que tá. Cunhada que tá. Ele tá. Paredão Tigre Sound. Vem pro show do Paredão Tigre Sound. E aí, galerinha, como é que você tá? Chegando no distrito. Bora, meu tigre. Um, dois, três, agora! Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela voa. Daniel Cachorrão é a pergunta que não quer calar. Só agora que eu me percebi. DJ Lohan que tá tocando. Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Esse é meu fogueteiro que eu tiro o chapéu. Namorar pra quê? Só pra pegar clima, Renê. Vamos eternamente com a gente, vamos junto pra cima. Contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pra confesso tu demorou. E a gente não Tá chegando, gente! O nosso tigre começando pra você aqui no distrito. Aqui no Zé da Horta. Vai ligar pra ela. Nosso amigo Vitor do Plano B também com a gente. Um abraço pra você, Vitor. Meu casal 5G tá aqui também. Tamo junto. Obrigado pra mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, parti o tigre sound que me espera. Fui, parti o tigre sound que me espera. Alô, Melody, DJ Lohan que tá tocando. Fui, parti o tigre saúde que me espera. Minha mulher começou a discussão, mas agora nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp. Olha como é assim, né, pira, boy? Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram, pronto, jogo com você. O Rafael e a primeiríssima dama aqui na nossa jaula, que coisa boa. E eu vou dar fuga. Olha o Daniel. Fui, bati um tigre, sal de quimes. Deixa eu pegar esse palho cachorrão pela frente, rapaz. Fui, bati um tigre, sal de quimes. Espera, ligado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, bati um tigre, sal de quimes. Espera, fui, bati um tigre, sal de quimes. Espera, fui. O show por aqui com a gente é Rafinha também. Família Pânico de Barcarena e Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Hoje eu quero Xandão, quero whisky do bom. Salomone! Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila. Hoje a festa é o bom. Hoje eu quero Xandão, quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa deu bom. Então segura, vai! Pressão! Diz aí, DJ Gordo! Vamos, Maestro! É o seguinte, olha só, galera! Dia 1º de abril, inauguração da nossa mais nova casa de show aqui do Distrito Industrial. É a Gold Mix! Dia 1º de abril, a grande inauguração, mais uma que vai arrebentar, que tem o apoio total, é claro, dele. Nosso amigo Nadson Produções, ele tá aqui no Tigre. Alô, Nadson, você aqui com a gente, obrigado pela sua presença. Já marcando os detalhes, a gente levar o nosso Tigre em Saúde lá. Caixa de show que tá chegando pra galera aí. Gold Mix tá chegando. Bora, meu maestro, joga o som. Solta a feira, feira. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia, arreia, arreia, arreia, arreia, arreia, arreia, arreia, arreia, arreia, arreia, arreia, arreia, arreia, arreia, arreia, arreia. Já sede demais, gente, tem um Thai Saudi na sede FF, FI Eventos, não é isso? Vamos lá! Parceiro René e família eternamente sempre com a gente. Ele sempre ligadinho no programa. Bastidão do Fera, né, René? Tamo junto, maninho! O maestro DJ Pedrinho Mix. Eternamente Rubi. Aqui. Sempre. E o povão vai. Vem no passinho, no gingado, caqueado, rebolado. Vai quebrando esse quadril. E bora, meu tigre, salge! Rony! Alô, Belly! Eu fico triste quando eu... Alô, Rony! Vou bolar... Chega mais aí, garoto! Liga tá espompeu também, Rodrigo no chão. Um abraço pra vocês aí, meu grandão! Olha o bonequinho aqui também! Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Mamá, olha como é assim no Tigre aqui no campo do Zé da Horta, se liga. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. pantalão, dale. Vamos pegando como animais. Quem detona? DJ Pedrinho Mix, o maestro DJ Pedrinho Mix. Olha o taquiado. Mãe Melo. E a sua mãezona por aqui com a gente. Um abraço bem grandão, Kelly. Como você está com a gente hoje aqui? Olha o Marquinho também. Olha a mãozinha pra cima. Jennifer, irmãzinha Ellen com a gente também. Aleluia, aleluia, né, Ellen? Chegou. Aleluia. Nilson Show também com a gente. Alô, Nilson, chega mais aí, Nilson. Chega mais aí, Boninho. Mas aí, Nilson! Cadê ele? E o nosso amigo Nilson Show com a gente por aqui, recebe o nosso carinho. O homem que comanda o Centro Mix, boa noite, Nilson. Seja bem-vindo, viu, Maninho? Tudo bem, tudo certinho, bacana demais, viu, meu irmão Tigre, arrebentando aqui no distrito e realmente. Sempre que a gente dá, a gente pinta aqui com o Tigre Saldi, o amigo gordo. Também o DJ Pedrinho, o Alexandre Bressão, galera que arrebenta aqui do ladinho. Meu amigo Daniel, cachorrão do Palio, cachorrão, meu irmão. Ele sempre tá com a gente, meu amigo Rafael também daqui do lado, a primeira dama. Um abraço pra você. Ali do lado, a Musa também. E o seu amor, meu parceiro Pablo, toda a galera por ali. A Rafinha também tá aí com a gente. E o Tigre arrebentando de ponta a ponta. E libera o batidão e vai pra cima, maestro. Vamos lá! Vamos lá, caqueado! Olha o passinho carimbó, olha o passinho carimbó! E a onda do momento é assim, gente. A onda do momento, o paredão que chegou há menos de um mês, em um mês, na verdade. O nosso paredão de Grisaldi, avisando que sexta-feira vamos estar pela primeira vez no bairro do Una, no festão das equipes. E no sabadão, dia primeiro, vamos até Murini, no Maré Alta. O nosso paredão de Grisaldi chegando em Murini. E nessa feita bacana, o Tigre vai ser assim, ó. A parada é essa aqui, ó. Diz aí! Se correr o tigre pega, se ficar o tigre come. Se correr o tigre pega, se ficar o tigre come. Se correr o tigre pega, se ficar o tigre come. Se correr o tigre pega, se ficar o tigre come. Vem meu tigre, vem! Pega as 1100, bota pra acelerar. Hoje eu sou delas, pode encostar. A firma é milionária. Tipo pro segundo, né, Daniel? Tá formada. Meu camarote, o Saldi tá botando na pressão. E as novinhas tão descendo até o chão. Tá aquele jeito, eu tô firmeza. Desce mais um combo. E desce, desce. Firmeza. E olha o fera, e olha o fera. O Tigre Saldi é o fera da galera. E olha o fera, e olha o fera. O Tigre Saldi é o fera da galera. DJ Alexandre, pressão. DJ Gordo, é do povão. Tem o maestro, DJ. Já tô aqui! A fera tá solta, cuidado com os curinhos. Se tu é fera, bota pra ferver. Segura a mordida e eu quero ver. Presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. E o nosso amigo Vitor do Plano B com a gente. Um abraço pra você, Vitor. Você é a vida, ele é a primeira dama. Quero algo sério, não brincadeirinhas. Vem ver o câncer. Então assume essa parada assim logo, bora. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas mais na rede. Paredão Tigre Sound, o fera da galera. Dia 13 de agosto acontece o aniversário da FM e confirmado o Tigre Sound, a Fuxiqueira. Toma-se, garoto! São quatro aparelhados, falta mais duas ainda, não é isso? Eita, coisa boa! Está difícil te entender, já não sei o que você quer. Deixando batidão, deixando batidão, deixando batidão. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Gente, hoje o repá foi empate, cara. Tem alguém do Paixando hoje aqui, tem? E quem é do Clube do Rimo? E bora, bora, bora, bora, bora, na pressão, na pressão. E a Rapina e o Nilson. Alô, DJ Pedrinho! É só catucadão. O maestro. Catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Catucadão, catucadão. Olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha só. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Vai quebrando tudo, é o Tigre do Distrito! Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Eu preciso te ter, vai, meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Sua presença me deu onda, você sorriso me deu onda, você sentando no som me deu onda, que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Vem no aquecimento do Tigre Saldo, chegando no distrito, chegando no distrito, chegando no distrito. Bora na pressão, bora, bora na pressão. Meu Tigre na pressão, meu Tigre na pressão. E vem no aquecimento, aquecimento, aquecimento. E bora endoidando, endoidando, endoidando, endoidando, endoidando tudo. Alô, DJ Pedrinho! Como é que é? Como é que é? Vai aquecimento! Segurem-se porque a pressão do paredão Tigre Saldi vai começar! Tô mexendo na pressão! Bora, bora, vai virar, vai virar, vai virar! Agora! Rodriguinho, show você, e a Thaís cumpriu, garoto! Rega, é, mano, olha a paixão no aí, ó. E quando chega, chega forte e valendo! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Quem sabe canta aí, eu quero ouvir! Pra me ensinar o que é o amor. Diz! O quê? O quê? Riel! Tudo bem, Sim, se você tiver no Tigre Saúde. E a gente realmente agradece o carinho. Meu parceiro Daniel, em companhia do meu parceiro Rafael, também por aqui, a primeiríssima dama do Palio Cachorrão. Família Eternamente, meu parceiro René também. Minha amiga Ellen tá com a gente, a Jennifer também, Cura Boy. Nossa produção, Rodriguinho Show também tá por ali, a Thaís Pompeu. Meu grande amigo, casal 5G, o Marquinho, a Maimelo também, a Kelly por ali. Um abraço bem grandão pra vocês aí. O Nilson Show também, obrigado Nilson Show, você a Rafinha. O Vitor do Plano B! Dale, meu tigre! Diz. Pensa no meu quarto tão sozinha nesse frio, imaginando que você não vem. Eu sei. Segurem-se porque a pressão do paredão Tigre Saúde vai começar. O maestro DJ Pedrinho Mix. O DJ Show de Ananindeua. E o som voltou, é o poderoso Ruby. Na vida o som voltou, é o poderoso Ruby. Vira! Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Na vida o som voltou, é o poderoso Ruby. Na vida o som voltou. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Produtora Matrix de Vigia. Vem curtir o Rumi, que a nave tá de volta. MC Jake tá cantando e lançando música nova. Quero abraçar com muito carinho a Kelly, a sua filha Nicole com a gente. Um abraço, vem grandão. O nosso amigo Carlos também, o nosso amigo Rick. Solta o batidão, é o Rumi que tá tocando e ritmo. Nosso amigo Carlos também, XXT também com a gente. Obrigado pelo carinho. Fala aí, pressão. Catina Regiane também no Rio de Janeiro. Um abraço pra você, Regiane. Tamo junto, sempre, sempre, sempre, viu? Pra se divertir, vem com a nave, vem pra cá se divertir. Se liga, galera! DJ Pedrinho Mix está na área. Segure-se quem puder. Bora gingar tudo agora, vai! Vontade-se pra praia. Já passou. O verão está chegando pra praia desse geral. As novinhas tão dançando, descendo de fudental. Olha que menina gostosa. Que mulher maravilhosa. Chegou do cerrando por ali já, né? Imagina ela fazendo quadradinho sensacional. Imagina ela fazendo quadradinho sensacional. Olha que menina. Ruge, meu tigre. Paredão Tigre Sound, o fera da galera. Imagina ela fazendo quadradinho sensacional. Imagina ela fazendo quadradinho sensacional. Do funk. E o Tira? Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que que é. Logo... E o bonequinho por aqui com a gente também na retaguarda. E aí? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela. Fui, partiu, aonde é o Mandela. Fui, partiu, aonde é o Mandela. Novo Paredão Tigre Saúde. Vamos lá, começando as emoções pra você aqui. Estamos do Zé da Horta recebendo o Tigre Saúde. Só que assim do Pedrinho. Fui, partiu. Olha o som do bangue! DJ Tuíra gosta, né, Tuíra Boy? Ele tá aqui. Essa menina é só porque não me provou. Ela é formada da aula em si. O que? O que? Porque hoje eu sou seu professor. Diz que é por nada e só relaxa quando acende. Sexta-feira vamos estar no na sábado em Murini. Calma, meu tigre. É, meu tigre, calma, calma, calma. Calma, tigre. Vem devagar, garoto! Tentou me enganar. Não quer mais parar. Daniel gostou do Tigre Saldi, não vai te viciar no Tigre, Daniel! Você, o Rafael também! Chega mais, Tira Boy! Chega aí, Tira Boy! Eu sou o manso. Fala do Tugira, fala do Tugira. Eu sou o manso. Não como manso, viu? Não, jamais. Olha o funk! Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu vim perceber. Diz! Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Gente, vira boy com a gente por aqui, o cara que arrebenta na Hot Vibe. Ele está conosco hoje no Tigre Saldi. Sempre que ele pode, ele vem fazer uma visita. Boa noite, Tura Boy, pra você, maninho. Boa noite, Pedrinho. Sucesso total, gente, aqui no Tigre Saldi. Essa parceria, a união, as carretas aí, Hot Vibe, Tigre Saldi e várias outras automotivas. Sempre que a gente pinta por aqui, recepção maravilhosa que vocês nos dão. Assim como vocês vão na Hot Vibe também, nessa recepção. Inclusive, é uma só família, Tigre Saldi e Hot Vibe. Claro. Vamos passar aqui rapidão, Pedrinho. Minha amiga Keila, sua filha Nicole aqui com a gente. Parceiro Carlos XXT e o Rick. Aqui com a gente também, parceiro Vitor, Plano B. O cara que dá o grau aí. Lava Jato, Plano B. O cara que dá o grau aí no palio do Twitter. Pode crer, Vitor. Tamo junto, Pedrinho. Tamo junto, gordão. Valeu, Xandre. Eu sou o manso. Não corno manso, viu? É assim, ó. Eu quero te ver contente. Oi, não abandona. Oi, que no ele, pra confesso, tu demorou. Vim aqui na favela, pra sentar no. Vai! Vim aqui na favela, pra sentar no. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura. E aí, você? Dela, pra ligar pra ela, pra ligar. Lá no Rio, vai ligar. Pode dar uma vontade. Até agora! Ela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Hoje deu uma vontade de eu quero. Toma! Oitino ele pra confesso, tu demorou. Oitino ele pra confesso, tu demorou. Vim aqui na favela pra sentar no. Vai! Vim aqui na favela pra sentar no. Só pegando o clima, gente, Tigre Saldi aí! Campo do Zé da Horta recebendo a primeira vez o nosso Tigre. E a gente tá aqui pra fazer a festa! Vem pro show do Paredão Tigre Saldi. Vamos dançar! Chegou a hora de chamar o periquitinho. Da 007. Olha o clima gostoso, bacana no Tigre, assim. Agora e maestro, tempo pra mim. Nosso amigo Tio Mildo com a gente, Tio Mildo, abraço você, Tio Mildo. Amanhã que vai mudar. Ele que gosta do Paredão de Grisaldi. Forte vai doer agora. arrumei minha. Alô, Renê, família Eternamente Rubi. Você não precisa. Pra vocês, aonde? Aonde vocês estão? Aqui. Rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo. Como assim, assim? A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. E o nosso amigo Pablo é tudo ou nada, viu? Cachorrão, cachorrão. Essa bacana, gostoso, Pai Légua. O Tigrissão de assim, gente. Toca de tudo pra todos, sem frescura nenhuma, não. É Marquinho. E a Mai por ali. Casal 5G, sempre no coração do Pedrinho. A Kelly também tá por ali. Calma aí que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrumei minha mala, tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu. O relógio tá girando, tá girando, tá girando. Gira! Eu tô perdendo tempo. Cheguei no meu limite, se não muda sua postura, eu vou embora correndo. Já tá pronta minha mala e não tô levando nada, nada que é seu. Nada que me deu. Não vou te esquecer em questão de segundo. Mas pra facilitar pego minhas coisas. Aí eu me mordo e falo assim logo pra ela. Eu sumo. E aí? Decide aí. Enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar nada. Na Big Bang muito menos que tá falindo. Saudade, decide aí. Enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois. Imagina aquela da cidade nova, viu, Rafael? No supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Amigo Nilson Show com a gente. Hoje tem Centro Mix, né, Nilson? Todo mundo no Centro Mix hoje, né, Nilson Show? Que coisa boa, maninho! O relógio tá girando, tá girando, tá girando. Seu parceiro René, vou esperar uma visita tua no nosso programa Batidão do Fera da Galera, viu, René? Se não muda sua postura, vai serrar o gordo, viu? Agora correndo. Já tá pronta minha mala e não tô levando nada, nada que é seu. Nada que me deu. Não vou te esquecer em questão de segundo. Mas pra facilitar pego minhas coisas. E sumo. Eu sumo. Decide aí. Enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Paredão Tigre Sound, o fera da galera. Manda 007. Oi, né? Tudo bem. Rafael, vem a primeira vez no Tigre, tu acha que eu não vou tocar dele? Como é que é doido, já tá na agulha. Há quanto tempo que a gente não se fala, oi. E aí, fiquei sabendo que vai se casar. Na cidade todo mundo comenta. Parabéns. Deixa comigo. Veja. Nem tô acreditando, aqui, você vai se casar. Diga que é mentira ou brincadeira. Aqui, me diga. E se esse cara não cuidar de você? Não te fazer feliz, só fazer você sofrer. Um beijo pra você, viu? Você sofrer. Como é que é? Diz aí, ó. Confessa que mentiu dizendo que me esqueceu. Para de marrar e fala que o seu. Calma, bonequinho, já sei dos teus truques. Com o tempo a gente iria se acertar. Calma. Já era. vai te queimar. Tem leite derramado, não tem mais o que fazer. Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer. Se foi melhor assim, mesmo sabendo, vou dizer. Felicidades pra vocês. Bora! Calma, calma. Minha namorada já está. Daniel! Calma, tigre. Ela com você. Sou namorada. Tá me ameaçando. Disse que vai dar confusão quando ele vê. Essa história louca já tá perigosa. Porque você me beija em qualquer lugar. O tigre é assim, gente. Fico te agarrando, sem pensar em nada. O nosso caso não dá. Cadê o refri, Marquinhos? Eu quero ficar com você. Mas chega de namoro escondido. Eu quero ficar com você. Mas nada de romance proibido. Vai que esse cara agora pra ficar comigo. Eu deixo ela pra viver junto contigo. Tudo ou nada. Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida. Meu quê, Daniel? É tudo ou nada. Tu diz. Me mostra agora que você tá decidida. Rodrigo no show, tamo junto sempre. Não, só água, só água. Ser feliz de alguém não tem. Vou chegar à meta, vou emagrecer. Da 007. Eu quero abraçar com muito carinho meu parceiro Jay Vitor do Mini Mineirão com a gente. Um abraço pra você, Vitor. Seja bem-vindo, fique à vontade. Afinal de contas, você tá acompanhando aí a melodia. Minha amiga, Kelly Mello. Um abraço pra você, viu, Vitor? Seja bem-vindo, Boninho. Calma, Ellen, olha o coração. Tem gente que chega e muda os planos da gente. E que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim, sei. Ah, Ellen, se for pra sofrer, mas antes de levar logo. E dessa vida nada se leva. E no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar. Pra completar. Diz! O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. E tudo que é meu hoje é seu. Maestro, nosso amigo Diego, a gente é o Diego. Um abraço a você, Diego. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. E tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rimar. Avenida que o Twitter gosta. 07. Eu sou Jennifer, a metida do Tigre Sound. Já nada se leva. Olha essa aqui, ó. E no fundo todo mundo. Ai, cabaré! Aí eu com a irmã do Mora dessa agora pra lá e pra cá, rapaz. Mentira que eu não sei nem dançar. Tigre Sound. Não me mande embora, não serás teu amante. Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. E aí, como é que é? Você vem comigo por bem ou por mal. Ou eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro bicho, mas levo você. O parceiro Noel com a gente, Cidinho também, o Rony Mix. Canelinha, toda a nossa produção. Ah, já tem o show do Tigre aí, bicho. Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. E aí? Vamos acelerar esses BPMs pra ficar bacana, afinal de contas. O nosso Tigre toca de tudo pra todos. Não tem onda, não. Vai acelerando, acelerando, acelerando, acelerando, acelera. Acelera os BPMs do seu coração. É o Tigre, meu irmão. E agora? Bora, Rodrigo. maestro DJ Pedrinho Mix. Esse amor, mais lindo que você não quer. Tem medo de se entregar, como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. Pra quem se lembre quem curtiu na vida. É indiscutivelmente esse maestro. Splash. Toca de tudo! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina. Só perdeu um cacete, o cancão e as gringas. Nós estamos lado a lado, chupando meus empolgados na nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado. Paredão Tigre Sá. Com ele você relembra os melhores momentos da sua vida. Aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou. Tempo de rumbi, hein, Guira? Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer. Esse tempo eu dançava, eu sabia. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sou privão. Ao som do rio poderoso, como do rio poderoso, como do rio. Paredão Tigre Sound. Com ele você relembra os melhores momentos da sua vida. Olha o maestro chegando! Vira, vira, vira, vira, tudo vai! Paredão Tigre Sá. O Fera da Galera. Desde quando vi você chegar. Bora, Daniel! Bora, Rafael! E a primeira em cima dama com a gente aqui! Tá tudo lindo no Tigre? Aqui! É! Agora! Não adianta mais me enganar. A brincadeira aqui vai parar aqui. Só um pouquinho de você. Quem é? Quem é? É o que eu te peço. Diz aí! É o que eu te peço. É uma atrás da outra, sem tirar de dentro, de dentro, de dentro. Vai me relembrando aí. Bora, Marquinhos, bora mais. Você escutar. Meu casal 5G, rapaz. Sempre que pode estar com a gente, a gente realmente abraça com muito carinho, viu? Ilusão foi que estou o nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. DJ Pedrinho Mix. O DJ Show de Ananindeua. Vou parar. E agora? Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. Bora preparar, canelinha. Mas só me quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Guerreirão, olha girar! Olha! Olha! Ah, pipo bom, bicho! Esse tipo o cara descolava umas e outras. Só quem soubesse dançar, quem não soubesse só ficava olhando. Calma, Tigre. Tocando para mim, DJ Gugu. Marquinho, o nosso grande amigo Marquinho 5G. Hoje deu uma forra pra sogrona e trouxe a Kelly Mello com a gente ali, Marquinho. Também. O casamento tá quase indo. Meu Deus do céu. Vem dançar, com o Tigre agora. Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. E aí? Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos, se você nada marcou. E você sabe? Os meus sonhos que eu só vejo. Vem! Eclipse, o fenômeno. Você não me merecia, tampouco o meu amor. Pedrinho, Alexandre, gordo! Olha o coração. Meu coração conquistou. Eclipse, o fenômeno. Estou camada de amor. Bora acelerar esses BPM então pra ficar bacana. Pra ficar gostoso, acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. Acelera tudo, garoto! E agora? Vamos lá! Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Paredão Tigre Sound, o fera da galera. Saí pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida o novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair, saí pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida o novo príncipe vai rolar. Olha o marcante! Prepara, gordo! O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Prepara, canela! Ao mundo inteiro vou dizer que o nosso amor. Comigo me matando de desejo, ela sabe o que o selinho pode me instigar. Me dá um selinho na minha boca, não pensa que vai dar namoro. Logo mais sim, Centro Mix, né, Nilson? Posso te ter noite. Olha o selinho! Selinho na boca, lá lá lá lá lá. Intimidade doida, lá lá lá lá lá. Selinho na boca, lá lá lá lá lá. Não posso ficar sem. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Vai, vai, vai. Bora, bora.